Se eu estiver me alongando, você me fala, tá? Não, não, não. Mas tem um lance que é assim, quando eu me mudo pra São Paulo, eu vou fazer um processo que tinha canto e eu desenvolvo nódulos vocais. E eu vou até uma fono, Viviane Barrichello. Olha, eu não sabia disso. A Viviane Barrichello diz pra mim, eu vou usar com você práticas de um treinamento, que se chama treinamento Lessac. E aí ela me fala do princípio básico do treinamento Lessac, que é você não só ter o feedback auditivo do que você produz, mas você ter o feedback sensitivo de como é que você sente a sua produção de voz.